Na linha do horizonte tem um fundo cinza. Pra lá dessa linha eu me lanço e vou. Não aceito quando dizem que o fim é cinza. Eu vejo cinza como dizem virou cinza. Equívoco, pois cinza cura, poesia eu sou. Um traje cinza lembra a fidalguia. Quarta-feira cinza é dia de louvor. Celebrar.